560 da presente rua Duna. Presente Duna, tá 560. 5241, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. No controle. Sossiga. Chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. É o TRIP 5218, intercepção no localizador agora. TRIP 5218, o senhor completa o final, chama Torre 198, decimal 612. Torre 1862, obrigado, até daqui a pouco. 5241 no controle. Ativo, 25133. 3325, 13325, TRIP 5241. Obrigado, também. Salvador, muito boa noite, 5218. Pouso autorizado pista 10, vento 130 graus, 8 nós. Cheque três pouso. Vai informar baixado travado 5208. 560, descida para 3.000 pés, ajustado 1012. 3.000, 1012, tá? 3.560. Travou 5218. Autorizado por 5218. Vento 120 graus, 9 nós. Sente que pouso 10, 5218. Ana 884, acena identificação, descendo para 6.000 pés, a chegada é a Mare. Ana 884, do presente voa ITAP. Passaria do 2224, descida para 4.000 pés, ajustado 1012. 4.000, 1012, passaria. Está 3560, descida para 2.000 pés, ajustado 1012, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, 1012, vai botar estabilizado, está 3560. Voo na 776, estabilizado. Voo na 776, completo final, chame torre 198, decimal meia dúzia. trapezoide, meia dúzia. Área 2224, controle. Na escuta? Para o localizador, curva esquerda, correção, curva direita para o 140, resposta estabilizada. Sente para o lock, 140, a direita, passarei do reportarei estabilizado. Equipe 5218, solo de noite, direito no 219. Para 3000, 012, passarei. 5218. Prossiga. É, estamos centro já, não? Agora sim, o senhor chama centro, Recife na frequência no 251, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, tá pra... No 776, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 89. 7, livre pouso no zero, agora 776. 1884, descida para 4000 pés, livre da restrição em TAP. 4000, livre da região 1184. Fala, Felipe, 5218. 5218, taxa à direita via aquilo, ou melhor, à esquerda via aquilo, e o PAT é o 3. E aqui no PAT 3, 5218. 3560, confirma estabilizada. Agora, estabilizou, tá? 3560. 3560, passando posição do UNA, complete final, chame torre ONU, 18, decimal, meia dúzia. 3562, tá? 3560. Série 2224, descida para 2000 pés, ajustado 1012, está livre LS, reporte estabilizado. Passaria está estabilizado, visual com a pista. Passaria 2224, reporte full LS, aguardando para transferência de comunicações. Reportarei full, passarei. Para 2000, tá? Cavaleiro Approach, Object 5723, we have Sierra information. Object 5723 is calculated and cleared my arrival. Descend now to 5,000 feet, KNH 1012, flight direct to Itapi. Okay, Spocker again, down to 5,011, fly heading Itapi position, Object 5723. KNH is 1012, 12. 10, 1012, 12. 1012, 12, get you. O Pataredo estabilizou, tá com o ILS, a senhora quer que reduza para a aproximação, pode manter. Pataredo 2224, a única aeronave que tem a sua frente, posição de 12 horas, 7 milhas e meia. Airbus 320 da TAM em aproximação, já passando do externo. Redução a critério para aproximação, Pataredo 2224. 2224. 2560. 5560, agora sim, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 099. Tive pouso, tá? 3560, 990. Alfa, chamando as viagens. Passando agora a posição do UNA, acompanhe final, chame torre 118, decimal 612. Cabaré Torre 786, obrigado, César. Torre, boa noite. Passarela 2224. Passarela 2224, boa noite. Continua a aproximação. Informarei pista 10 livre. Para informação, Airbus da TAM, 17. Já cruzando o eixo da 1735. O ajuste no 0 no 2. Aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, passarela. Solo 24, libere a direita via Eco e chame o solo 1 no 21 decimal 9. Direito Eco 219, tá 35 minutes. 6212 is Jorge bound, cleared my arrival, 10 miles to 6,000 feet. QNH 1012, fly direct to ETAP intersection, Oceania 6212. Well, I don't know what happened, but the intersection was broken. Could you see the please? Yeah, Oceania 6212, Skulk event, fly direct to ETAP intersection, descend to 6000 feet, QNH 1012. Bom, 1884 livre da restrição, etapa descendo a 2 mil pés, ajustado no 092, está livre LS, reporta estabilizada. 2 mil pés, reportando a estabilizada em LS, 1884. Romeu, Romeu, Romeu Golf, aciona a identificação, a chegada à Mare, descendo ao 070, na presente voa ETAP para o sequenciamento. Romeu Golf está seguindo como a número 4, aproximação, cabeceira 10 Salvador. Passarela 2224, solo 27, libere a direita via Fox e chame solo em 121 decimal 9. 21, vai. 3000, no restriction. We have got 573-23-1012. Solo Salvador, muito boa noite, passarela. Passarela 2224, táxi via Alfa. E Juliette, o gate, ou melhor, a posição é a remota 1 no 4. Alfa Juliette. e rebota no 4, beleza? Ô, Solo Salvador, web 5827, pedido autorização pro galeão. Afirmativo, 5827 da web, autorizado galeão, o nível é o 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, intercepte a UP November 857, até Porto Seguro, após UP Zulu 16, até Gruf, após UP Zulu 14, até Toquim. O controle 119.8 e o transponder é o 5441. Poxa, copiou 360 galeão, decola da 10, curva direita da El, Lita, direto de Deve, até November 857, boa segura, Pesulou 16, grupo, Pesulou 14, 198 vai ser o controle, 5441 o transponder. 5441, correto. O Web 5827, chame pronto, com gate 2. Demora pronto, Web 5827. Firme. Tem que coordenar diretamente com a torre, o Vitor Romeu Alfa. Guarulhos 340 nível, tá autorizado, via Peruísque 50, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, após BDEV, controle 119.8, acena 5431, TAM 36003. Está correto, é porta pushback final. Planta final, estou vindo no 8, decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, obrigado. Descent to 2,000 feet, KNH 1012, cleared ILS, final report established on the localizer course. Down to 2,000 feet, and clear for ILS approach, for established. So 076, go ahead. Segundo, 277, the master 176. Confirm me your estimate. To flight plan. There you go. Confirm your estimate out block time. 1130 graus 089, gol 1884. Precisando pouso na 10, gol 1884. Your plan is. Your plan is... will be in my system after 15 minutes, stand by, Condor 076. It's the Condor 077, and you're standing by. 077, right. localizer 1812 at 5723. Roger, Webby 5723, call now tower 118.6. 1186, up at 5723, later. Salvador Tower, good evening, WebJet 5723, final approach 10, downlock it. WebJet 5723, continue on approach, we report runway 10 vacated. Wind 120 degrees, 10 knots, Q18 1012. Okay, WebJet 5723, send back for crawling. Descent 6212. Yeah, go ahead. Descent to 2,000 feet, KNH 1012. 2,000? 1012, Chemin 6212. Manda som? Não. Desconsidera, do 36, do 3603, eu pensei que tinha chamado solo, desconsidera então. Pronto para decolagem no FAT 3, o Guardião 07. Vai manter, só confirmando 500 pés, seguindo a linha do litoral sul ou no meu pés com o preô do farol de Tapuã para o corredor Axé. Já está em litoral, já está presente do FAT com o preô do farol de Tapuã. Sim, já está pronto? Já, vamos lá. Com proa do farol de Tapuã, mantendo 500 pés, está autorizado o decolagem, o vento 120 graus, 10 norte, apenas atento a não sobrevoar as aeronaves no pátio principal, ok? Obrigado. Roger. 884, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62. É pro. O Vitor Romeu Alfa na Pro Estilo 203099. Gateway 10, 5723. Guardião 07, decolar 236, aguarde transferência de comunicações. Gente, aguardando, está iniciando o cruzamento da 17. Gente. Só para confirmar se estava na proa de pelo. Sente, grato. Guardião 07, transfere agora o controle em 1.9.8, bom voo. Obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, uma boa noite, Guardião 07. Guardião 07, construção visual, corredor Axé, prossegue para Ondina, confirma? Confirmo. Positivo, reporta em Ondina para pouso. Reporta em Ondina para pouso, 07. Controle Salvador, Codial, Codial, Codial, positivo, pastor no 7, a descer está autorizada até o 090 na proa de Bonf e chegada Bonf. Na proa de Bonf, da Bonf para o 090, Vitor Romeu Alfa, gol. O Papatango Vitor Romeu Alfa, Vitor Radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 240, Vitor Romeu Alfa. Tem um desvio aqui de proa de mais ou menos de 5 a 10 graus à direita, o Vitor Romeu Alfa. Positivo, vamos com a proa 240 para o ideal para mim para o sequenciamento, Vitor Romeu Alfa. Foxtrot 121, Desmond Niner, Blackjack 5723. Então 3858, aciona a identificação, teste ao nível 060, chegada mais. 060, chegada mais, 3858. Esse ataque via base Indy Alpha, ponte imperador no 0 torre, 118, com 612, Lutan 3603. Tá, atenção, 3060, ataque via base Indy Alpha, quando considera no 0 torre. And we are pretty stable on the island approach. Runway 10. Roger, call tower now 118.6. Have a good land. Thank you, sir. Good day for you. 118.6. Alpha, Enter Juliette, 5-7. Side, runway 10. Ocean Air 6212, good evening. Cleared to land, runway 10, wind 130 degrees, 8 knots. Clear for landing, the runway 10, Ocean Air 6212. Engine Guardião 07, ali, frequência para coordenação no posto. Então, Vitor Romeu Alfa, tem condições de pousar, tem intenções de pousar na 107 ou na 10? 7. Positivo, desce até o 090. Romeu Golf, autorizada a descida a 2.000 pés. Na proa de Duna está autorizado interceptar a final do procedimento ILS X-Ray. Dando teste para Duna, Duna e ILS X-Ray, Romeu Golf. Juliette, 5723. Autorizado ingresso, portão 05, objeto 5723. 05, 5723.